Sura do Socorro. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Quando chegar o socorro de Alá e também a vitória. E vides os homens entrar na religião de Alá em turbas. Então, glorifica com louvor a teu Senhor, implora-lhe perdão. Por certo, ele é o remissório.